compartilhar lhe o amor. Ani o rivo cha, I love you. Os sons são diferentes, os mais lindos que ouvi. A única linguagem transforma corações. Faz sonhar.